Então, galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição de número 110, se eu não estou enganado. Dessa vez eu não fui olhar. Eu estou aqui com o Luke Lucas, que quase não gravou essa edição. Olha aí. Era 108, errei bem longe, hein? Errou pra caralho. Edição de número 108, é porque eu já estou pensando lá no futuro, cara. Você vê a vida melhor no futuro, você vê ela por cima de um muro. É, terceiro andar aqui, cara, dá pra ver por cima do outro. Mas bem, a gente vai falar essa edição sobre algumas músicas, né, interessantes. A gente quase nunca fala de música aqui. Acho que a última vez que a gente falou de música, cara, entre aspas, a gente, acho que foi quando o Judeu Ateu esteve aqui, cara, indicando uma banda. Meu Deus. Não sei. Faz tempo. Mas bem, hoje a gente vai falar de música, também ligada à cultura pop, ou cultura visual contemporânea. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre o que a gente fez nas últimas uma semana, ou duas. Faz tanto tempo não, né, que a gente gravou? Não. Ignorando o podcast do Yoho. Não. Então tá. A gente falou há pouco tempo. É só pensar, quantas vezes você ouviu Steve Universe essa semana? Você tá diminuindo, você faz uma proporção aí. O pior é que eu tô esperando estrear, né, cara? Voltar, né? É, setembro, já estamos em setembro já. Só esperar. Não falaram nada, não ter saído trailer de episódio. Ninguém faz ideia de quando é que esse troço volta. Mas bem, não vou falar mais troço, né? Porque os ouvintes vão ficar irritados, porque muita gente veio ouvir a gente por causa de Steve Universe. Acho que teve uma pessoa, né, no Facebook, que falou que a gente não entendia de Steve Universe, porque a gente, sei lá, a gente deixou de falar um monte de coisa. Eu acho que ele tava esperando que a gente falasse das teorias e outras coisas, mas eu acho que é meio zoado falar de teoria assim, cara. Eu só tava indicando, só. Não tava fazendo um podcast pra Steve. Eu não gosto de ficar falando dessas teorias, mesmo em qualquer coisa, assim. Eu prefiro ver a coisa acontecendo do que ficar formulando essas teorias malucas. Eu acho que eu não faço isso desde... Como é o nome daquele anime de viagem no tempo? Anime de viagem do tempo é o... Steins Gate? Steins Gate. Eu acho que é desde Steins Gate. Eu não formulo teorias e coisas sobre animação. Eu prefiro ver acontecer, sabe? Eu acho que é bem mais empolgante, assim. Bem, vamos deixar esse universo de lado por enquanto. Pelo menos hoje não é bem o tema que eu vou falar, né? Eu vou falar de outras coisas. Voltando à pauta normal. Lucas, o que você fez nessas uma semana ou uma semana e meia? E o que você viu aí de interessante pra falar pra gente? Eu vi a primeira temporada de True Detective inteira. O pessoal fala muito bem de True Detective, mas eu realmente só tava vendo por ver, assim. Já que eu tinha começado, eu ia terminar de ver a primeira temporada. Eu não gostei nada daquilo, achei bem, bem fraquinho mesmo. Só teve uma cena que eu achei foda, porque ela é absurda, que é uma cena de roubo, que é feita em uma tomada só. Tipo aquela cena do Oddboy, do Demolidor. Uhum. E ela é uma cena muito foda, acho que é 7 minutos de cena, assim. Ficou muito boa. De resto, eu não gostei nada assim, de True Detective, achei bem chato, bem ruimzinho. Sabe uma coisa que eu acho interessante sobre essas questões dessas tomadas de um take e tal? É que, tipo, toda vez que a gente vê, né, hoje em dia, na verdade, a gente sempre acha muito interessante, legal e tal. Sendo que, tipo, o cinema mais antigo era cheio dessas coisas, né? E... Mas como é novidade hoje em dia, né? Não, mas é isso que eu tô dizendo, tipo, só mostra que é meio que cíclico, sabe, a parada. É, chegou um momento que a gente não tinha muito mais o que evoluir em outras técnicas, e você vai resgatando coisas antigas e que vai tentando fazer de um jeito novo, claro, mas resgatando coisas antigas pra ver se fica mais interessante, se junta coisas novas. Pô, a gente faz remake de tudo por aí, porque a gente faz remake de técnica de filmagem, né? A gente não, né? Porque a gente não faz nada, a gente só assiste. Mas o pessoal aí do cinema. Nós somos vermes. É isso aí. Sugamos a mídia. É, enfim, o meu problema com o True Detective são os personagens, assim, os dois protagonistas, eu odeio eles, odeio com força. Eu não consegui achar. Achei até a amizade dos dois forçada, assim. Não sei como os dois conseguem ser amigos, os dois só se bicam, só se batem. É meio estranho. E, enfim, o assassino também eu achei meio boring. De qualquer coisa. Eu vou assistir a segunda temporada, apesar de ser uma história totalmente nova, né? Porque a cada temporada são novos personagens, novas histórias. Eu não tô muito afim, não. Deixa pra lá. Ô, Luke, quando foi a última vez que você gostou de uma série de verdade? Porque você vem e fala sempre das séries grandes que muita gente fala. Sempre vem e fala, né? Tipo, não, tudo bem, eu acho que é a sua opinião, sem problema. Demolidor tá aí. Ah, mas uma que não tenha nada a ver com o seu lado afetivo. Orange is the New Black, que eu tô assistindo agora. É bom? Que eu ia comentar. É bom, velho. É muito divertido, assim. Muito, muito engraçado. Eu não sei se eu estou cagando. Eu estou cagando uma regra, não. Se eu estou falando merda aqui. Mas parece que é baseado em fatos reais. Teve realmente uma protagonista que foi pra cadeia. O namorado dela, que é meio cuzão, que foi escrever sobre essa relação dos dois. No New York Times. Eu não sei, cara. Eu não sei se isso é verdadeiro. Eu vi no BuzzFeed a imagem dos dois, agora eu não posso confiar muito no BuzzFeed, né? Uhum. Então, eu acho legal, ele é engraçadinho. Rola os peitinhos lá, mas não é tipo peitinho de mulheres gostosíssimas, não. É peitinho de mulher, meu. Tem as mulheres com os peitos caídos, tem as mulheres feias, meio peladas. Mas não é direto, não. É só em cena de tomar banho, essas coisas. Mas é legal, eu tô lá no episódio 7. Tô acompanhando. Eu tô tentando terminar ele pra ver logo o Narcos, do Wagner Moura. Uhum. Só que eu não vou maratonar duas ao mesmo tempo. Primeiro terminar a primeira temporada dessa pra depois terminar a do Wagner Moura. É mais ou menos isso. Tô lendo quadrinhos, saiu o Arte 2, aquela revista que eu tinha recomendado. Continua boa, continua muito boa. E é isso, não fiz muita coisa, não. Eu também não fiz muita coisa de lá pra cá. Pelo menos dentro da quantidade de coisas que eu costumo assistir e tal. O Narcos tá na minha lista, mas eu ainda não vi. É que eu tô meio assim, saco pra ver série policial, sabe? Então, eu não sei. Mas eu vi algumas séries e alguns filmes. Acho que foi só isso, inclusive. Só vi séries e filmes. E eu queria... Assim, eu gostei de todas. Eu não sei se é uma boa indicação. Uma delas eu vou indicar lá mais na frente, mas tipo... Eu vi Gotham, finalmente, tá no Netflix... Eu tinha um preconceito inicial, eu e quase todo mundo tem um preconceito inicial com essa série. Eu tenho um problema com os atores, eu acho que tem poucos atores que são bons. Eu acho que o cara que faz o Pinguim é bom, a mulher do Smith atua bem, apesar de que às vezes ela é bem canastrona. Tem o parceiro do cara que faz o Gordon, também é muito bom, esse cara manda muito bem, esse cara é famoso. Mas, desculpa, não lembro agora o nome de cabeça. Deossi? Não, Deossi é o cara que faz o Gordon. Eu tô falando do parceiro dele. Não. O cara que faz Gordon, eu achei ele fraco. Só que assim, o problema, a questão de Gordon é a seguinte. Os atores não são tão bons, principalmente os mirins. Eu acho que o que faz o Bruce é o menos ruim. A outro bom é o inclusive, o Alfred. Né? O cara que faz o Alfred. Mas a trama... de vários personagens é muito interessante. A do Pinguim é a melhor trama de todas. É impressionante, porque eu até já falei em outros podcasts que eu não sou tão fã de torcer para os vilões, mas eu admito que eu tava torcendo pra caralho pro Pinguim, cara, nessa série, porque é o personagem mais interessante, assim, de longe é a coisa mais interessante da série, é ver o Pinguim galgando da sujeira até o céu, né, assim, pra ser o grande de corda. E é legal, a construção dos vilões é interessante, é bem, bem bacana. A construção do próprio Charada também é muito bacana. A construção dos personagens adultos é muito interessante. Dos personagens meninos, eu achei a Mulher Gato muito chata. A Poison Ivy não faz nada na série toda. E o Gordon, que é o principal, é foda, cara. O problema do Gordon, assim, é que, tipo, eu até entendo... que ele é o cara bonzinho, sempre acho o Gordon é o grande detetive do bem, né, vamos dizer assim, de Gotham, mas eles tentam fazer ele ser o bonzinho mega fodão, e eu nunca vi o Gordon como o bonzinho mega fodão. Ele é um cara foda, mas ele sempre foi muito mais um cara foda de mandar as pessoas fazerem coisas, dizer o que tem que se fazer, ou trabalhar um pouco nas entrelinhas, do que da ação mesmo. Apesar de aqui ele mostrar o Gordon jovem, é meio foda, porque é bem forçado. O cara é ruim. Assim, eu não tenho nada a falar. O ator que faz o Gordon, ele é ruim. A trama é muito boa dele, mas o cara é ruim. O cara é ruim. Acho que o grande problema de Gotham é esse. Ele é uma série que tem uma trama bem legal, apesar de destoar bastante de outras tramas do quadrinho. Ele tem uma trama bem legal. A própria construção da história toda em cima, de certa forma, na morte dos pais do Bruce é muito interessante. Mas os atores não são tão bons, cara. A maioria dos atores não são tão bons. Ainda assim, eu indico. Eu indico que assistam a primeira temporada. Aguentem os dois primeiros episódios, são muito ruins. O piloto, porra... O piloto, ainda bem que eles decidiram depois do piloto parar de fazer efeito com câmera, cara. Porque os caras não sabem. A edição dessa série é uma bosta. Literalmente é muito ruim. Mas é isso. Eu vi Gotham e eu sei que o Luke não vai assistir. Gotham é uma merda. Não assistam. Mas você não assistiu. Você é foda que você fala assim. Que... Eu assisti alguns episódios, mas eu não assisti. Eu não vou assistir a temporada inteira de um negócio que eu não gosto. Não, eu acho mas justo. Mas da ideia mas... idiota. Eu acho uma ideia idiota fazer um seriado do Batman ser o Batman. Eu acho uma merda. O problema é que não era pra ser um seriado do Batman. Era pra ser um seriado da cidade de Gotham. Tanto que, como eu disse, a parte mais interessante é a trama do Pinguim, é a trama principal do Gordon. Se não tivesse o Bruce, se o Bruce tivesse, sei lá, morreu com os pais, ele saiu pra uma viagem maluca lá dele, seria mais interessante ainda. Mas... já que não tem, tem que ter a porra do Bruce Wayne. Então vai pra assim, né? Aguenta. Agora... tem o Bruce Wayne, tem o Coringa, tem a Mulher Gato, tem o Charada. Coringa não tem. Tem o Coringa Pinguim. Tem, mas não tem. Vai ter, Vila. Você sabe não, que vai ter o Coringa. Vai ter, vai. Eu sei, já mostraram. Eu só tô falando que não é relevante. A Mulher Gato é um personagem completamente irrelevante, na minha opinião. Ela só serve pra trama do Bruce Wayne. Ela, pro resto da trama, ela não é muito relevante. E o Pinguim, ela é legal. O Pinguim, ele é indiscutivelmente um personagem bacana. E, bem, é isso. Quem quiser, tenta aí ver Gotham. Eu gostei. Agora, falando mais rápido, né? Não vou defender tanto coisa. Eu vi o Ted 2 e tá muito mais absurdo do que o primeiro, na minha opinião. Bem mais absurdo. Eu acho legal por causa que ele... o cara pega toda aquela parte boa de Family Guy, que eu não acho muita, e ele consegue colocar muito bem no Ted, cara. As referências são muito bem colocadas, tem brincadeiras que são muito bem feitas, serve tanto para aqueles malucos que não fazem muita coisa da vida, quanto para os nerds. Tipo, é bem interessante, assim, a trama é muito interessante. Tem um momento muito legal que o Ted tá ferrando, né, no tribunal, isso é parte desse, não é spoiler, porque tá no trailer, boa parte, e que ele, tipo... agora eu não tenho mais o que fazer. Vou ter que chamar ele. Beetlejuice, Beetlejuice. Aí o cara, não faça isso, cara. Isso pode ser um problema muito grande. Não tenho o que fazer. É muito bom, cara, essa referência. É, e tem uma parte também que é usada música de Jurassic Park. Eu não vou falar aonde, mas é muito boa. Cara, é um filme interessante. Pra quem gostou do primeiro, vai gostar do segundo. Quem não gostou do primeiro, não assista. Passe longe, você vai odiar esse filme. Avisa pro senador aí não levar o filho dele. É, eu aviso mesmo, cuidado pra não levar seu filho, cara. Eu tava morrendo de medo que eu fosse assistir cinema e era um dia de promoção, né? Era meia pra todo mundo, tava lotado o cinema. Tinha um monte de pivete. Aí eu tava com medo, tipo, porque assim, podia ser que ele tivesse ido lá pra ver o Pequeno Príncipe, né? Mas, nunca se sabe, né? Mas eu não vi muito pivete não na sala. Eu vi o Expresso do Amanhã, que depois de um ano... ou dois, eu não sei se já foi mais de um ano, mas faz tempo, cara, que esse filme foi lançado. Ele finalmente chegou nos cinemas daqui. E, cara, é um filme legal, um filme bacana. Eu só acho que o Chris Evans é o Chris Evans, sabe? Ele é aquele cara que ele é esforçado, mas ele não é bom. Esse é o do trem lá? É o do trem lá. É, eu gosto, eu não acho tão ruim, não. Não, eu acho o filme legal. Eu não gosto do Chris Evans como personagem principal. Não vi tanto problema, não. Eu achei que, tipo, ele e qualquer cara fazia aquilo ali que ele fez. Se tivesse um cara bom mesmo pra fazer aquele papel, ficava bem melhor, assim, na minha opinião. Mas o filme é legal, a trama é interessante, é baseado num quadrinho. Dizem que um quadrinho é melhor, né? Provavelmente. Sempre é. Tipo, pra filme, eu não lembro nenhuma vez que o quadrinho não foi melhor, não. Mas... Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution? Dragon Ball coreano. Olha aí. Dragon Ball é muito melhor no cinema. No cinema. Certamente, certamente. Mas, cara, É legal. Eu não tenho muito o que falar, acho que... Eu não sei se vale a pena explicar. Eu acho que você já falou desse filme aqui, inclusive. Já. Eu gostei. Achei legal. Eu gosto que também... Posso filme... chamar de ficção científica? Será? É. Quase. É legal que não é um filme americano. E ele é bem feitinho. É uma parceria, né? Coreia e Estados Unidos. Por isso que tem tanto ator americano, né? No filme. E coreano. Era pra ser um filme coreano, né? Tipo. Inclusive, pra mim, cara, os atores coreanos são bem melhores do que os atores americanos desse filme. Não é por nada, não, mas o cara lá eu acho que é bem melhor do que eu quiser. A mina, tanto faz, né? Mas o cara eu acho bem melhor. Bem, então, Expresso da Manhã, é isso. Basicamente foi o que eu vi. Eu vi outra coisa, mas eu vou indicar lá na parte de indicações. Então, vamos logo para a nossa parte principal desse podcast, né? Se lembrando que essa edição é temática, não tem notícias. Vamos lá. E é por isso que todo mundo sempre acredita na Garnet, na Ametista, na Pérola e no Steven! I'm singing in the rain, just singing in the rain. Então, como eu tinha falado antes, essa edição a gente vai falar um pouco mais sobre música, né? Sobre música ligada à cultura pop. Mais especificamente, eu sugeri aqui pro Luke fazer umas lembranças, né? Relembrar grandes temas musicais de produtos de cultura pop, de séries, filmes, animações, coisas que quando você escuta, você cai quase aquela lágrima. Posso começar? Eu vou começar com Singing in the Rain, pra mostrar como meu inglês é maravilhoso, cantando na chuva. Eu acho essa cena muito foda do filme cantando na chuva. É o filme cantando na chuva? É. Olha aí, não estou tão errado. Eu acho a cena muito boa, assim, ela é muito bonitinha. Eu gosto quando o guarda aparece, eita porra. Ele vai embora assim, fingindo que nada aconteceu. É muito legal. Ela já tem. Várias vezes ela aparece assim com. Qual o nome? Nossa, esqueci. Não sei, cara. Eu sei que essa música é referenciada. Melhor, essa cena, né? Referenciada um bilhão de vezes. Era isso que eu ia falar. Essa cena é referenciada um milhão de vezes. E mesmo você nunca tendo assistido o vídeo, quando você finalmente dá uma olhada como é que ele é, você pensa: pô, eu já vi isso em algum lugar. Já. É muito boa. Eu gosto bastante. Eu gosto. Eu admito que eu nunca vi o filme completo. Eu vi essa cena um milhão de vezes, né? Mas nunca vi o filme completo. Um dia eu tenho que fazer isso, cara. Eu acho que eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Nem todo filme antigo que o pessoal gosta, eu vou fazer isso. Tipo, eu não consigo ver o vento levou, cara. Já tentei várias vezes, mas é sempre duro. O problema é que você não tá no contexto da época, você não consegue entrar totalmente no filme. Eu não sei. Porque depende muito de filme pra filme. Eu admito que tem uns filmes antigos que eu não gosto muito do ritmo, e por isso eu paro. Metrópolis mesmo é um filme que eu não consigo gostar, cara. Mais importante que ele tenha sido para o gênero, que é mais curto, né, que é a ficção científica, eu não consigo gostar. Esse eu vi todo, e tipo, eu acho que é muito arrastado. A história toda dava para se contar em meia hora, então eu tenho pequenos problemas. Mas tem filmes, por exemplo, como o Exorcista, é um filmaço, e ele também tem não. Uma coisa lenta. Ah, não, você não. Tem medo. Ah, tá. Odisseia, 2001 Odisseia no Espaço, um filme bem legal, assim, e ele é bem arrastado. Então, tem uns filmes antigos que ainda dá pra você, que é tranquilo assim, assistir, eu acho. E tem outros que é meio complicado, meio difícil. A Luiz Rebelde também é legal, inclusive. Então, puxando de uma coisa mais nova, já que eu falei que eu não vou pegar tanto de coisas antigas, que não tem tantas coisas antigas assim. Ou melhor, é antigo pra galera nova, né? Pra gente parece que foi ontem. Que, bem, um tema, cara, que eu me emociono sempre, assim. Talvez por isso eu fique tão irritado com com as continuações desse filme, que pra mim todas são ruins. Que é o tema de Jurassic Park, cara. Eu me lembro criancinha, primeiro, porque eu fico muito triste de lembrar que eu não vi esse filme no cinema, porque eu tava com medo, chorando, então eu fiz meus pais irem embora do cinema. E eu lembro da primeira vez que eu vi ele na TV, né, locado, e tipo, cara, é fantástico, cara, a cena que tipo, eles olham e veem os dinossauros a primeira vez, cara, tipo, eles estão andando em bandos, cara. É muito foda, assim, a cena é muito bonita, e a música, cara, a entrada no parque, cara, pô, parece que você tá entrando num outro mundo mesmo, sei que você compra aquela ideia, e até hoje esse filme é muito foda, e essa música, mesmo quando você escuta só ela, tipo, volta toda aquela lembrança, sabe, do pequeno Evilácio, que saiu da transição da época que tinha medo de dinossauro pra época que gostava pra caralho, sabe? É muito legal, cara. Eu gosto muito dessa música, é muito intensa, assim. Tipo, até hoje eu fico emocionado toda vez que eu escuto ela. E ainda tem a risada do Jeff Goldblum, que é também muito marcante. É uma risada espetacular. tem coisas marcantes nos todos os filmes, mas eu só gosto do primeiro. Eu nunca vou esquecer da porra do sonho com o dinossauro. Alan! Jamais vou esquecer essa merda. Ou da menina fazendo malabarismo e dando um chute, dando no chute dinossauro. No... Muito foda. Que merda. Que merda, cara. Eu posso falar de outra aqui, que é as músicas da Disney, né? Dos desenhos da Disney. Elas são muito marcantes. Como... Cara, eu acho que pra mim a mais marcante de todas é o Timão e Pumba cantando com Simba, Hakuna Matata. Hakuna Matata é foda. Eu acho que das músicas, assim, das animações da Disney, eu acho ela a mais marcante de todas. Isso e Necessário, Somente Necessário, Extraordinário é demais. Eu acho excelente. Ah, cara, excelente. Eu gosto muito do Círculo da Vida, cara. Principalmente a original, a versão brasileira é muito legal. Mas a versão original de Ciclo da Vida é fantástica, cara. Assim, até hoje... Okay, começa com... Ah, devia aí, cara, cara, é essa? Não. É basicamente do crescimento do Simba, né? Vai mostrando o crescimento. Ah, Svenia! Parabéns, babá! Não dá pra saber o que o cara fala. Cara, às vezes eu cantei isso no coral. Parabéns. Cara, eu queria ver a letra da partitura do negócio. Essa música, ela acaba pra mim sendo até mais marcada por cara, como é o nome? A Civilization. Por causa que ela também é tema de Civilization 5, se eu não me engano. A gente tava cantando mais por causa disso do que por causa do Rei Leão. Tá certo. Também tem outros que eu gosto, tipo o do Gênio, que ele começa a cantar quando a gente tira ele da lâmpada. Eu acho muito legal. Sabe o que eu gosto pra caralho desse desenho da Disney? Não tá aqui na minha lista, mas eu gosto muito. É da Pequena Sereia, cara. A música que é cantada pelo Camarãozinho. Eu acho muito bom. É o tema musical, né, do filme. Ah, então, Over the Sea, lá. Yeah. Isso, eu acho muito boa essa música, cara. É que eu não gostava muito de Pequena Sereia, não. Eu também não acho o filme tão bom assim. Mas tem algumas cenas, principalmente algumas músicas, são muito boas. Essa música, a música da vilã também é muito legal. E o meu preconceito com Pequena Sereia aumentou por causa do Kingdom Hearts, que essa fase da Pequena Sereia era uma merda. Mas tem outra também, só que eu queria falar, que é o da Mulan, que é aquele que ele começa a treinar o pessoal, que eu acho muito da hora também. Aí tem várias coisinhas na internet que zoam essa música também, parodia. Bem legal. Mas é isso, acho que das animações da Disney, as músicas que eu mais gosto são essa e Let It Go, né? Let It Go. Eu não sei, eu tô um abuso dessa música, eu tô um abuso gigante dessa música. Eu prefiro a do Enrolados, cara. Eu tenho realmente um abuso muito grande de Let It Go, cara. Motivos óbvios. Ninguém aguenta mais Let It Go. Motivos óbvios, né, cara? Tinha uma garota no meu trabalho que ela era só ficar cantando Let It Go, velho. Eu falei, quantos anos você tem mesmo? Eu não aguento mais. Foda. Então, já que você falou de animação, ainda não saindo muito da Disney, né? Mas indo pra Pixar especificamente, os temas de basicamente todos os filmes da Pixar eu curto. Até os filmes que eu não gosto da Pixar, geralmente gosto dos temas musicais. Mas tem uma música que pra mim é emocionante, cara, porque Eu lembro da ceninha do filme, cara. E eu admito que eu chorei quando eu vi essa hora assistindo esse tema. Que é o tema do Up, cara. Que é o Married Life. O nome em inglês é lindo, né? Vida de casado. Porra, é lindo. O problema é que toda aquela cena do Up é roubada, velho. Não vale. Por quê, cara? Que é isso? Caralho, velho. Eu não tenho vontade de ver Up por causa daquela cena, velho. Prefiro deixar passar a parte do filme que a cena aparece e depois eu vejo. Porque tem medo de chorar, né? Porra, assim. Eu choro toda vez com aquela merda. É muito triste, velho. Vai tomar no cu. Cara, essa música é muito foda, cara. Muito, muito, muito foda. Ela ganhou o Oscar, né? Várias músicas de desenhos da Pixar, né? Lá no Oscar. Não, mais da Disney do que da Pixar, mas tudo bem. Mas, pô, essa música eu acho foda, assim. Eu gosto muito de todos os filmes. Todos os filmes da Pixar, não, né? Porque eu já disse que tem uma música que eu não gosto, Carros, obviamente. A Vida de Inseto, eu gosto, mas não é essas coisas todas. E, bem, e Valente, porque é foda. Valente a gente finge que não aconteceu. É, mas, tipo, tem muita música boa, cara. Muita música boa da Pixar. Toy Story, só tem música foda em Toy Story. O tema dos Incríveis é muito legal. O tema de Wall-E é muito bom, mas, cara, nenhum supera Up e Altas Aventuras, cara. Nem o recente aí do Divertidamente, que também eu gosto muito da música, mas Up é superior. É um nível assim, assim. Eu acho que a Pixar nunca vai trazer alguém pra fazer uma trilha sonora tão boa, uma música tão foda quanto essa tema do Up, cara. É muito, muito foda. É, tem a do Toy Story também que é legal. Qual o Celso? Há um amigo em mim. Há um amigo em mim. É bem legal. Eu gosto. É assim? Há um amigo em mim? Não lembro. E agora? É mais ou menos isso. Eu devo estar falando. Eu sempre falo merda, então. Não, mas bem. É mais ou menos isso mesmo. Agora eu esqueci. Porque é em inglês. Befriend. Não, porque tem a versão brasileira. A versão brasileira é bem legal, inclusive. Ah, as músicas traduzidas da Disney são bem boas. É porque eu não lembro se o nome da música é essa, mas a letra, ela é essa mesmo, começa assim. Há um amigo em mim. É isso aí. Deve ser. Continuando o filme aqui, eu ia falar do Johnny B. Goode do Back to the Future. Que toda essa cena é muito foda, velho. Eu adoro essa cena. Ele começa a tocar Johnny B. Goode no baile de formatura. É baile de formatura dos pais ou é só um baile mesmo? É um baile de formatura. Que eu adoro. Aí ele, tipo, ele dá um solo de guitarra, se empolga pra caralho, né? E todo mundo, que porra é essa? Ele, seus filhos vão adorar isso aqui. É muito bom, velho. Eu acho essa cena excelente. O tema de abertura do De Volta pro Futuro também é muito bom. Eu acho muito marcante. Você fez me lembrar de um agora que eu não tinha lembrado, cara. Que era de Curtindo a Vida Doidado, cara. Também a cena dele cantando Beatles, né? Exatamente. É foda. Outra. Esse tipo de cena. Mas eu gosto muito mais do clipe, porque é no clipe mais que ela toca, né? Mas ela tá no filme também. Que é You Got to Be Mine do Guns N' Roses no Exterminador do Futuro 2, velho. É muito foda. Eu gosto dessa música. You Could Be Mine. Não You Got to Be Mine. You Could Be Mine. Eu gosto muito dessa música. Mas eu gosto da música pela música. Eu acho que não ficou tão marcado assim no filme. É por causa do trailer, cara. Eu acho que é trailer. Não, né? Pois é, ele lembra muito. Muito foda. É muito foda. eu ouço a música e eu lembro de Exterminador do Futuro. Tipo, não tem como. Tem algumas músicas que, tipo, elas estão tão intrínsecas ao filme que não tem como não lembrar. Algumas até que nem são tão boas, tipo. A música do Aerosmith no Armageddon, né? Não tem como não lembrar. Ah, eu choro toda vez. Cara, sério? Com Armageddon? Não, tô de sacanagem. Não, pô. Tô de sacanagem. Tô de sacanagem, pô. Mas a música é muito boa. Tem o jogo Saints Row 4 que ele zoa, porque ele tem uma... No começo do jogo, você vai virar o presidente dos Estados Unidos, né? E aí você tem que desarmar um míssil que tá vindo pra direção dos Estados Unidos e começa a tocar a música da Armageddon e todo mundo começa a despedir do protagonista. É muito bom, velho. É uma música excelente. Tem outra música que é por causa de uma versão específica, que é o Somewhere Over the Rainbow do Mágico de Oz, cara, que tem uma versão dela que é a tema principal do filme lá do Adam Sandler, aquele como se fosse a primeira vez. Toda vez que eu escuto ela, eu também lembro desse filme, cara. É, mas bem, paciência. E do Beach Boys também, né? Uhum. Not a very nice to be together. Não lembro. Mas bem, vamos continuar em filme. Tenho mais dois temas aqui de filmes. Star Wars. Tem dois temas de Star Wars que são excelentes, que é a Marcha Imperial, é óbvio. E o tema principal de Star Wars. Cara, tem o principal de Star Wars. Você quer fazer um trailer bom de Star Wars? É só chegar em um momento e você botar a porra do tema principal de Star Wars, cara. Não tem como você, tipo, não se empolgar. O filme pode ser uma merda. Porque eu sei disso porque teve o filme 1, 2, 3 de Star Wars, né? Aí pra comprovar. Mas, cara, essa música, tema principal, é foda demais, cara. Tipo, não tem como você escutar e você não lembrar, assim, se você é fã de Star Wars, principalmente, não tem como você não se empolgar, cara. Eu colocaria também a música da luta entre o Darth Maul e o Jedi, aquela musiquinha. Sabe qual que é? Sei, é a única parte boa daquele filme. Claro. Não, essa música é muito foda também. Eu não vou ser sacana, não é a única parte boa. A corrida é legalzinha. É que hoje em dia eu tenho tanta antipatia por aquele garoto que eu não consigo mais. É por mim, eu torço pro bandido lá que quer bater nele. É foda, cara. Mas, cara, o tema principal de Star Wars, cara, eu acho, assim, é muito do caralho pra mim, cara. O novo trailer, o primeiro trailer, né, principalmente, que saiu do novo Star Wars, cara, quando ele pega e começa o coisa, porque ele os caras são sacanas, porque eles começam a tocar o filme exatamente na hora que aparece a Millennium Falcon, né? É muito filho da puta, os caras fazem assim. No cinema é sensacional, viu? É muito bom, cara, é muito bom. E tem uma que é meu tema preferido de filme de todos os tempos, eu nunca vou esquecer dessa música, porque é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que é o tema principal de Senhor dos Anéis, que é a música que mais toca, né, que é a The Breaking of the Fellowship. E, cara, eu acho muito foda. É tão boa essa música que, tirando a música dos anões do Hobbit, a única música que presta no filme do Hobbit, nos três filmes, é essa, que eles reaproveitam o tempo todo, né? Essa porra dessa música. Mas a música dos anões também é legal. A música dos anões é legal, eu falei. Tipo, fora a música dos anões, a única coisa... Ah, você falou do Hobbit. Do Hobbit. É porque a música é do Senhor dos Anéis. Só que no Hobbit, eles reaproveitam essa música... É eterno, porque, tipo, eles não têm trilha sonora, praticamente. Tem a música dos anões e essa música. Esta trilha é totalmente esquecível. Mas, cara, em Seus Anéis, eu acho que ainda até hoje é a minha trilogia, assim, cinematográfica preferida. E é muito bom, assim, até com os efeitos tendo ficado meio datados, eu assisto o terceiro filme, cara. E, cara, não tem como não se emocionar, porque o filme é muito foda, cara. Aquela luta de exército do segundo filme e a luta do terceiro filme é a melhor luta de exército medieval, de fantasia medieval que já teve no cinema. E vai ser difícil alguém superar algum dia, cara. É muito foda. Ah, mas o Hobbit tem uma luta. Foda-se a luta do Hobbit. Ah, do Hobbit é ruim. Ah, não, a do Hobbit é legal, se não demorasse todo o filme. É toda cheia de buraco aquela luta. E se, tipo, não existisse no livro, porque não existe, né? Se não tivesse tanto buraco, aparece o porco, some o porco. Apareceu o porco de novo, olha ali o porco. Foi lá o Peter Jackson. Ah, mas isso é corte, né? Que vai ter na versão estendida. A morte. Versão estendida de 45 horas de Hobbit. Por quê, né, cara? Eu não falo nada que eu assisti a dos Seus Anéis inteira, mas mesmo assim. Caralho. Não, assim, eu já vi, claro. Mas é muito. Tem um pouco do nosso lado nerd, cara, assistir, porque são 10 horas, cara. Você pegar os três. Mas vira outro filme. Vira outro filme. Mas, tipo, o primeiro filme já era muito bom. É que você vê o Sauron andando caindo, mó zoado, é mó legal. Não, é claro que é mó legal, principalmente pra quem é nerd, pô. Mas ainda devia ter a Batalha do Condado. Cara, sempre falei isso, sempre pensei nisso. Embora que esse filme ele continue sendo perfeito. Na minha opinião, acho que a Batalha Condado dá pra fazer um filme à parte. Porque o filme. Não fala isso, não, ele vai ouvir. Eu não consigo. Fala isso, não. Não, ele não vai fazer isso, ele não tem coragem. Faz isso. Ele não tem coragem, cara, relaxa, ele não tem coragem, não. Esse filme é tão bom que, tipo, tem um pouco da falta, porque a gente lê o livro, a gente sabe que tem a Batalha do Condado. Pra quem não lê o livro, tipo, não faz ideia do que a gente tá falando, mas tem uma Batalha do Condado. E, cara, mesmo assim o filme é tão bom, mesmo sem a Batalha do Condado, eu não consigo reclamar dele. É muito bom, cara, o terceiro filme pra mim, cara. E eu já tive, eu tive uma experiência traumatizante quando eu fiz esse filme, que eu já contei no podcast. E ainda assim eu acho esse filme foda. Então, é porque eu gosto muito mesmo dessa porra. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi que tinha pausa pra ir no banheiro, porque era tão longo. Aham, tinha pausa pra ir no banheiro. Eu fui com um amigo meu assistir esse filme, e o meu amigo não tava gostando, ele foi embora. Então eu tinha pausa pra ir no banheiro, eu fiquei lá sozinho assistindo o filme. Filha da puta, velho. Tem que dar uns tapas nesse cara aí. É, beleza. É isso, cara. É, só botar minha última, que eu acho que é um absurdo. Ainda não, ainda tem aqui. Não, de filme. Ah, de filme? Eu acho absurdo você não falar. A música do Tubarão. Você é uma música que quando eu tô no meio do mar sozinho, tipo, eu tô longe da praia, não tem ninguém do meu lado, eu já começo a ouvir aquela música. Eu sei que o bicho tá vindo. É a música do bicho vindo, cara. É uma música absurda. São algumas notinhas que o cara toca e que você sabe que fudeu, velho. Morreu, o cara morreu. Tá vindo o bicho. Eu não sei, porque eu não gosto muito do Tubarão. Porra! Que absurdo. Ah, tudo bem. Eu não sei, cara, porque eu sempre vi as pessoas dando tanta moral pra esse filme, como fosse um puta filme de terror e tal, de perseguição. Eu acho filme de suspense. É um filme de suspense e tal. É, mas, tipo, eu acho legal. Eu gosto do filme. Eu gosto do filme. Não tô falando que eu não gosto. Pô, Tubarão 2 aí, excelente filme. Não, você tá de sacanagem. O 3 é pior, porque o 3 é o Tubarão persegue esses caras. Tubarão. Aí vira Sharknado aí. Não, deixa. Mas bem, foi até o 5, né? Por aí. Infelizmente não foi até o 11, né? Era o 11, era o do De Volta ao Futuro? Não lembro. Mas, bem, cara, eu gosto do filme, mas eu não acho ele tão foda assim. Eu não consigo. Tristeza. Eu não consigo. É porque eu acho que eu não tenho tanto medo de filmes de férias do mar, sabe? Eu não sei. Acho que filme de tubarão, principalmente hoje em dia na minha memória, só vem coisa ruim, cara. Tá certo. Partindo pra outra coisa, pra jogo? Pode ser. Inclusive, eu não coloquei aqui nenhum de jogo, vou ter que lembrar de cabeça, porque eu tinha esquecido. Eu vou falar aqui do. Já que estamos no clima de Metal Gear 5, né? Todo mundo só fala isso. Eu tô numa comunidade de jogo lá que todos os tópicos de hoje foram sobre Metal Gear. Foi um negócio inacreditável. Mas é a música Snake Eater do Metal Gear 3, que é o tema do Metal Gear 3. Ela é muito foda, ela é uma música que podia ser facilmente uma daquelas aberturas do James Bond. Uhum. Que a gente não falou de nenhuma aqui, né? Mas tem várias legais assim de abertura. Não, sim, são muito legais. Eu acho que, por mais que sejam legais, nenhuma chega a me emocionar, assim, sabe? Eu gosto muito de escutar todas elas. Mas... Eu só não gosto de ver a abertura, eu fico de saco cheio no metade da abertura. Eu geralmente não gosto. A única que eu gosto é a do Skyfall. A do Skyfall é boa. Mas, enfim, é do Snake Eater. Estilo essas músicas do James Bond. A abertura do jogo é estilo James Bond, é bem legal. E tem uma cena que é bem marcante pra mim, que é a cena da escada do Metal Gear. Que é uma escada gigantesca que o Snake começa a subir. Aí você, porra, essa escada não acaba, né? Aí começa a tocar a música no fundo. A música é o tema, que é o Snake Eater. E se você parar de andar na escada, a música para. Então a música acompanha você subir na escada. Se você parar ou se você voltar, a música vai acompanhando. É bem legal, cara. Eu adoro essa música. É uma da top 3 pra mim, músicas de videogame, assim. Você pensou em alguma? Uma que pode parecer estranho, mas que eu não posso deixar de falar, porque eu realmente lembro dela. É a única música de esporte ou de corrida que eu curto e que eu gosto. É o do Need for Speed, né? Parapapá. Papá. É muito boa, cara. Essa música até hoje eu acho foda. É a única música que eu lembro do Need for Speed Underground. É muito boa, cara. As músicas de Need for Speed Underground todas eram bem legais, mas essa é do caralho. Eu pensei que você ia falar do FIFA. FIFA? Não, não lembra dessa música? Não. Porra. É que você não jogou FIFA. Puta que pariu. Essa música era muito boa, acho que era do FIFA 98. É, deixa eu ver aqui. Só rapidinho. Aí fala aí, vai falando outra coisa. Sabe qual é a minha maior lembrança de FIFA? Assim, eu joguei outros jogos, claro. Mas a minha maior lembrança de FIFA é o FIFA que vinha com o primeiro computador que teve na minha casa, que era aqueles cabeçudões que vinha tudo dentro dele. E que tinha instalado FIFA 95, cara. Que eu lembro dele porque eu jogava, né, sozinho. E ele é o único jogo até hoje que eu conheço, mesmo com a internet do Superstar Soccer, que eu conseguia fazer gol de bicicleta do meio do campo. era incrível isso. A música que eu tô falando é Blood, é Sangue 2, é Song 2, né? Que tá em inglês, porra. É Song 2 da Blur, velho. É muito boa essa música. Tem também aquela I Get No Down. Eu não tô falando, eu tô falando com uma pessoa que não acompanhou. Não, eu conheço essa música. Mas eu não lembro de onde. É do FIFA. É do FIFA? É sério? É do FIFA? É do FIFA. Caralho. Acho que é do 98. Eu também. Acho que ela é de outros lugares, cara. Eu acho que é de outros lugares. Eu pensei que você ia falar do Superman, do Tony Hawk 2. Também é muito bom. É porque não. Não, do Superman não. Superman é do cinema, né? Só se for, porque. Não. Não. Superman tem, não. Tem a música Superman no Tony Hawk 2. Você pode procurar. Ah, a música do Eminem? Tony Hawk 2, não, Tony Hawk 1. É a música do Eminem? Não. Caraca, você nunca ouviu, cara. Cara, eu joguei muito Tony Hawk na minha vida. Mas, não. Tá aí, depois. As músicas de Tony Hawk são outras coisas, porque eu só consigo ouvir elas pensando no barulho do skate rolando do chão, cara. É impressionante. Eu queria indicar uma trilha sonora aqui, que é pô, a trilha deixa sonora eu indicar uma do. Coisa, cara. Parece que eu nunca joguei nada. Você nunca jogou nada. É Hotline Miami. Porra. A trilha sonora de Hotline Miami é a única trilha sonora de balada assim que eu curto, velho. É muito boa. Esse povo criança, esse povo que só escuta música nova, pra mim é tudo novo, cara. Música de raiz, música foda, folk song, de Chrono Trigger. Porra! Chrono Trigger. Ou seja, o que for. Trigger. Eu sempre, cara, pior que quando eu era criança, eu sempre falava com o nome Trigger. Eu não sei qual que é o certo, eu também falo. Cara, Frog Song é muito foda, cara. É muito boa essa música. É uma das músicas mais fodas, assim, que já esteve em videogame. Depois do tema do Mario, que desculpa, não tem como falar. Super Mario World é uma música que, tipo, eu uso até hoje, né, em podcasts, porque não tem como, cara, não lembrar. E pra mim tem outras músicas marcantes de jogos, como a música do Sonic CD. Pra mim é o melhor Sonic até hoje, que eu já joguei. Eu acho excelente. E se você completa ele certinho, né, que você tem que ir com todas as fases especiais, o final é espetacular. E essa música é incrível. E uma música que eu não vou esquecer nunca, obviamente, Fire Emblem. Tem uma musical de Fire Emblem. Porque eu sou beat de Fire Emblem. Né? Então, tudo bem. Eu também falar de música, música dos Donkey Kong, né? Excelentes. Donkey aquela Kong, fase do Donkey Kong 2, que é dos espinhos, que é uma fase infernal e tem uma música relaxante de fundo, não sei pra quê, que é a música do inferno, que as fases do espinho era difícil pra caralho. Tem a Mega Man, tem várias Mega Man X que eu adoro. Cara, você falou de fase difícil, tipo, não é especificamente da fase, cara, mas tem uma musiquinha pequena que toca. Pra mim é a música mais assustadora dos videogames, que é a música de Sonic quando você tá se afogando na fase da água, cara não tem um momento em videogame da minha vida que eu não ficava que eu fiquei tenso com outro tema musical que além desse, assim, porque eu já fiquei tenso, assim, com outros jogos com outros temas musicais, mas, cara, quando começava o cronômetrozinho, cara, era assustador. Você... E a bolha não vinha. A bolha não vinha e você ficava correndo. Parecia que você tava se afogando, cara. É incrível, assim. Aí seu primo com o Tails pegava a bolha no seu lugar e você morria. Aí você batia no seu primo. Puta, né? E aconteceu comigo com meu irmão, tá? Mas de Mega Man, você tava falando, eu gosto muito da Storm Eagle, que é do Mega Man X, que é muito foda a música do Storm Eagle. Uhum. Falando do Mega Man X, só avisar assim pra quem curte, né? Tá com o combo, né, do Mega Man X na Steam, do Mega Man X1 até o 6, né, pra quem curte. Não, não é Mega Man X, não. Ah, não, X não, desculpa. Mega Man. Mega Man 1 a 6, que é o... Que é o Mega Man clássico de 8 bits. O X, na verdade, começa no 7, que é o primeiro do Super Nintendo. Que foi o que eu mais joguei na minha vida, né? Só não vale muito a pena que tem um outro pacote que lança que tem tudo. Mas eu não sei se tem pra PC, né? É, não tem pra PC. Pra PC, o que tem mais completo agora, que eu vi, foi o da Steam, cara. O mais completo que tem é do Runzuz aí. Você pode baixar no emulador do Super Nintendo. Esse aí é o mais completo de tudo, né? Que de verdade, cara. Eles fazem o emulador, ele transforma o Mega Man em HD, ele roda lisinho, velho. Isso aí é mó porquinha o trabalho da Capcom, porque eu não daria dinheiro pra esse cara, não. Que coisa. Olha só. Sou safado. É, mas é isso. De jogo? Que eu lembro. Mas... De Final Fantasy, quando você ganha a batalha, que é o que até hoje eles botam aí. Não, é verdade. Tem vários jogos que usam essa musiquinha, né? Sincero, mas eu sei, mas ela originalmente era do Final Fantasy mesmo. E, cara, eu não sei, eu acho que, como eu já falei, Mario é a minha música preferida, assim, de todos os tempos. Principalmente aqueles medleys que tem vários temas do Mario, assim. Ah, mas tem uma música só que eu não queria deixar de fora, que é a música do Zelda, que é a Epona Song, cara. Eu acho fantástico essa música, cara. É, tanto quanto a música do Ocarina, mas que é muito boa, essa é foda mesmo. E você jogou Marvel vs Capcom 2? Sim, mas eu não vou lembrar de música. I wanna take you for a ride. Que é a música de seleção de personagens, que é só uma frase que eles repetem looping eternamente. E você fica com aquilo na cabeça. É que você jogou muito, né? Você não jogou. Cara, porra, você não lembra, cara. É muito triste. Eu não joguei muito, de videogame, cara. Contigo. Eu não gosto desse de Marvel vs Capcom, cara. Eu nunca fui. Você gosta de Marvel? Não, eu não gosto de Marvel vs Capcom, sabe? Eu jogava o Vingadores do Super Nintendo. Era maneiro. Mas bem, tem mais alguma assim? Animação? Alguma você separou? De animação anime mesmo ou desenho? Coisa assim, se você tiver. De desenho tem a música do Batman, que é muito boa. Batman Series, muito bom. Muito bom. A música dos X-Men. É, tem também os Thundercats, né? Acho que não pode faltar Thundercats. Eu gosto, mais ou menos. Ah, cara, a música é muito boa. Acho que é porque eu gostei muito de Thundercats, acho que é mais por isso, assim. A música é legal mesmo. Marsupilame? Não. Aí não. Aí você tá de sacanagem. Não, isso é um absurdo. Retiro o que você disse. Cara, não. Eu aposto aqui no chão que você sabe a música de cor. Não, sei lá, porra. É, tá bom. Desses assim que você falou, né? Lembrou Doug, cara. Quase que passava também no Disney Club, né? A música de Doug. Mas qual dos dois? Ah, eu gosto das duas, mas eu prefiro o original, da primeira temporada. A primeira temporada é melhor, né? É melhor. Cara, eu separei umas aqui, poucas, na verdade. Tem duas músicas do mesmo anime, que foi um anime que eu não vi, ou melhor, eu vi, mas eu vi muito pouco. Só que essas músicas, elas ficaram meio que cravadas assim na minha alma. Uma meio que por indicação, e até hoje eu... É tipo uma das músicas de anime, desde que eu comecei a escutar, e até recente, né? Que eu mais escuto, e uma que eu sempre adorei desde a primeira vez que eu vi, que é da primeira temporada desse anime, que eu comecei na época, que são as músicas de Mushishi. The Sword Fit Song, da primeira temporada, do Ali Kerr. É mais ou menos assim o nome do cantor. E a Shiver, do Mushishi Zokusho, da Lucy. Cara, é muito boa essa música. Essa música é linda, assim. Eu acho fantástico. Eu escuto ela em loop, cara, algumas vezes. E tem uma de tema de um desenho recente, que o Luke acha que eu vou dizer, mas não vai ser. Steve Universe, lá vem. Não, cara, na verdade é de um desenho recente mesmo, dessa leva, mas é a versão estendida do tema de abertura do Gravity Falls, cara. Pra mim, essa música é outra música que eu escuto em loop, porque eu acho sensacional essa música. A música de Gravity Falls eu gosto muito. Assim, todas essas... dessa nova pegada, até dos desenhos que eu não gosto, tipo Hora de Aventura, eu gosto muito dos temas musicais. Mas Gravity Falls é especial. Eu não sei porquê. Eu acho que provavelmente pelo motivo que tem uma música só de série na minha lista, que é a música de Arquivo X. Porque as duas são músicas que eu escuto e eu sempre venho nessa pegada de mistério dessas séries que eu curtia muito, de obras de mistério, de você descobrir o segredo atrás da porta, essas coisas todas. Eu gosto muito. Então, até falando as duas uma vez, então, o tema de Arquivo X, que eu acho foda até hoje e que eu tenho certeza que dá medo em muita gente, então a gente escuta e já treme na base. Eu não sei se você é assim, Luke. Não sei. Não, o Arquivo X eu não tinha medo, não. Você viu todas as temporadas? Ou você viu só a parte de ZTs? Ah, eu tinha medo da temporada final porque era tão ruim. Eu tinha medo de assistir. E Great Falls eu acho foda. Assim, eu realmente acho a música de abertura de Great Falls eu acho muito, muito foda. Só pro podcast não ficar tão comprido, né? Falar minhas duas últimas. De animação mesmo, eu acho que é da Garnet, eu tenho que falar aqui de TV Universe. Eu acho aquela música muito foda, toda a situação, é tudo muito foda aquela música, muito bom. E pra mim, eu não vou falar de animes, né, porque tem muita coisa pra falar, a gente tem um podcast só pra isso, né? Então, pra mim a melhor música de animes, a melhor de qualquer, de todos os tempos, que é a Libera Me From Hell, de Tengen Toppa Gurren Lagann. Que é uma música muito foda. Eu acho inacreditável a música, a letra. A letra é totalmente condizente com o anime, com a história do anime. E é muito bom. Se você pegar a letra depois. É que essa música não é tipo as músicas. Ela é uma música importante, música tema, assim. Mas não é tipo música de abertura, música de encerramento e tal. É a música que toca os momentos fodas, né? Do anime. É muito bom isso. Não, e é muito foda. Toque o intocável, quebre o inquebrável. É realmente o que é a Gurren Lagann. Assim, é muito bom. E é isso. Eu acho que a gente tem muito mais pra falar, mas não vai ficar gigante o podcast. Uhum. Eu adoro Libera Me From Hell. Eu acho que das músicas que a gente falou aqui, ela é uma das minhas preferidas. Então é isso. Coloquem depois nos seus comentários aí algumas músicas que marcaram a sua vida na cultura pop, na cultura visual contemporânea. E vamos ver, né? Vamos bater pra ver se tem alguma música que a gente também curte. Certamente deve ter outras músicas aí que vocês gostam que a gente também gosta. Just for you. Eu recomendo XCOM Enemy Within. Ah, gostou do Within? Within. Esse é o pacote de expansão do XCOM Enemy Unknown. Ele adiciona várias coisas no jogo. As principais pra mim foram, por enquanto, né? Tô no comecinho. São, você pode pegar o seu soldado, tirar as pernas e os braços e transformar ele em pernas robóticas, assim, transformar ele num exoesqueleto. Eu não sei muito bem se o soldado gosta disso, mas eu adoro, porque o soldado fica foda. Você customiza ele, bota uma pintura maneira, você deixa ele fodão. Você também pode. Poderes psionicos. Você pode ficar invisível, você pode controlar um inimigo, esse tipo de coisa. Eles botam fases novas, botam personagens, inimigos novos, situações novas. É bem, bem completo, é um pacote bem completo. A única coisa que eu achei triste é porque eu não pude usar o meu save do XCOM normal. Uhum. Porque ele te dá duas opções: ou você joga com a expansão, ou você joga sem expansão. E o save sem expansão ele não vale. E no save sem expansão já tá com todos os meus personagens lá pra frente, já tá tudo assim. E o começo do XCOM pra mim é uma coisa difícil, porque ele é bem, bem complicadinho de começar, assim. Porque se você fizer algo muito errado, você estragou seu jogo por completo, você tem que iniciar de novo. Então você tem que fazer uma run perfeita no começo pra depois no final você ficar perfeito, mais. Perfeito, perfeito, não. Não, é que, por exemplo, é que tem um sistema de base que você tem os continentes do mundo, esses continentes do mundo têm um nível de terror. Sim. Se o continente tal ficar no nível de terror elevado, você perde os países representantes, com isso você perde dinheiro. Uhum. O problema é que às vezes o jogo ele te dá, é que normalmente quando você ganha uma missão, ele te manda escolher três países. Sim. O país que você escolher ele vai ficar com o nível de terror mais baixo, e os outros dois vão ficar com o terror alto. Às vezes o jogo te fode, ele só te vai escolhendo os países que estão com o terror alto. E no fim você não tem muito o que fazer, só tem os satélites lá que você tem que escolher e tentar diminuir. Mas tem vezes que não dá, aí você tem que iniciar tudo de novo pra você não perder o país. Não, pelo menos, eu sou assim, eu não consigo. Se eu perder um país, eu reseto. É muito complicado. Mas sempre que tipo, diferente do Fire Emblem, porque os dois são jogos táticos, né? Táticos por turno. Eu não consigo me importar tanto com os personagens ao ponto de me preocupar com esse tipo de coisa. Não, nem personagem, é os países. Não, mesmo. Isso também. Eu não consigo me importar tanto com o mapa do mundo ao ponto de me preocupar com esse tipo de coisa. Apesar de que eu joguei pouco. Gente, não vou salvar, eu joguei pouco, então até agora eu não perdi nada. Assim. Você jogou a expansão ou só o Sinada? Eu joguei só o Sinada, mas eu tenho uma expansão também. Eu comprei o pacote com dois. A expansão, ele começa o jogo do zero e é o jogo inteiro, então você não vai... Parece mais fácil usando essas armas novas, cara. Eu quero, sei lá, primeiro... Não, eu acho mais difícil porque eles implantam um monte de coisa. Por exemplo, tem um inimigo novo que é o que aparece logo no começo, assim, que ele é um bicho de tentáculo com stealth. Uhum. E ele só aparece quando ele te agarra e te ataca, né? Então você não pode ficar com os personagens isolados. Você tem que sempre deixar alguém ali perto dos outros, porque senão ele vai morrer. No maior cena estilo hentai, é complicado. Uhum. Mas tem vários assim, tá difícil pra mim. Eu pelo menos eu jogo no hard e eu tô quase pensando em botar no normal, porque tá foda. Mas a dica é boa, pra quem gosta de jogo tático por turnos, é um jogo bem legal. Ele tem um lado meio RTS, né, por esse negócio de você ter que cuidar da sua base, você ter que... melhorar seus personagens, melhorar suas armas, melhorar suas naves. Então, o clima, ele é bem interessante. Eu acho ele meio... como é que eu posso dizer? É que ele tenta pegar essa atmosfera meio que de terror, e eu não fico com medo, mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto tão confortável. Mas eu gosto, acho que o jogo ele é bem, bem interessante, sim. Quantos Batman Serão da Fruta pra... XCOM Enemy Within? Sim. 4. 4 Batman Esfera da Fruta, tá ótimo. Então, joguem, é um jogo legal. E se não tiver na promoção, sei lá, esperem um pouquinho mais, que deve entrar em promoção de novo. E eu recomendo pegar com a expansão. Né, e geralmente quando ele entra agora em promoção, eles sempre entram juntos, né? Até porque tá pra sair, né, o 2, então... Eu tô jogando mais por causa do hype do 2 mesmo. Mas eu não vou poder comprar o 2 na saída. Eu espero estar trabalhando até lá, né? Mas fazer o quê? Eu acho que mesmo que eu esteja trabalhando, eu não vou comprar o 2 na saída. Ah, cara. Provavelmente quando sair o 2 ainda, eu não vou ter terminado o 1, então. Tanto faz. Você vai estar jogando speedrunners, hein? Provavelmente, eu tô quase com 100 horas nessa merda. Eu recomendo Nowhere Boys. Nowhere Boys é um seriado, né? Garotos de Lugar Nenhum. Se a gente for tentar traduzir, né? É assim que eles chamam na dublagem, né? Eu vi em inglês, a primeira temporada tem toda no Netflix. Eu tava pesquisando no Netflix algum seriado que eu pudesse ver, interessante, que não fosse muito longo e que não fosse de policial. Tem muito seriado policial no Netflix. E eu encontrei esse. O primeiro eu fiquei assim, tipo, seriado com adolescente? Não sei. Mas eu fui assistir, cara, e, cara, é bem legal. É bem interessante. Ele tem duas temporadas até o momento e vai ter uma terceira. É um seriado da ABC, mas é feito no Canadá. E... ele vai falar sobre a história de quatro garotos, quatro adolescentes, que eles foram numa excursão da escola e aconteceu um negócio, né? O professor dividiu todo mundo em grupo e tinha um grupo desses quatro caras que vamos dizer assim, que eles não se batem, eles não conversam, são tipo de caras completamente diferentes. Tipo, tem o jogador de futebol, que é mais músculo, tem o garoto nerd coreano, tem, na verdade, tailandês, tem o góticozinho, e tem o outro que é o populazão, que é bem, como é que eu posso dizer, tipo, ele é bem egoísta, vamos dizer assim, ele gosta sempre de ser o centro das atenções, coisas do tipo. E acontece que esses quatro garotos, eles se perdem no meio dessa trilha na floresta, e depois de um acontecimento, eles acordam, e quando eles acordam, eles veem que eles estão na cidade deles, só que aos poucos eles percebem que o mundo dessa cidade é um mundo em que eles não existem. Então, eles não nasceram. Eles basicamente não existem, ninguém conhece eles. Todas as pessoas estão lá, a mãe deles, os pais deles, só que eles não existem. E entra nessa agonia de que eles não existem e como é que eles vão conviver, como é que eles vão voltar pro mundo deles. E fora isso, ainda tem um problema, que tem uma espécie de demônio, entre aspas, que ele vê eles como uma espécie de anomalia dentro daquele mundo. E ele quer corrigir essa anomalia. Então eles ficam sendo perseguidos por esse demônio, que aparece de várias formas, e toda vez eles têm que tentar fugir. E aí a história vai escalonando num nível absurdo, ao mesmo tempo que tem essa trama adolescente, que é uma das poucas tramas adolescentes que eu realmente acho bacanas. É muito estranho, porque tem tudo pra não... Eu tinha tudo pra não gostar desse seriado. Eu não curto tantas obras adolescentes. Eu acho que os seriados adolescentes mais novos não são legais, não são muito pra mim, até porque eu assisti alguns e não gostei. Mas, cara, esse é muito, muito legal. Assim, a primeira temporada em especial, eu vi a primeira e a segunda, a primeira temporada é muito foda, é muito bacana mesmo. Tá com nota bem alta lá no Netflix, tem uma nota alta também no IMDb, só pra comprovar que tem muita gente que gostou. Tem os efeitos especiais, aqueles efeitos clássicos que são mais defeitos do que efeitos, mas se você conseguir aceitar, tipo, é pra TV, né, você aceita isso, cara, é um seriado muito maneiro mesmo, assim. Eu indico fortemente, é bem legal, pra quem gosta de tramas que tem uma pegada meio de terror, né, tem uma pegada meio de suspense. Eu não acho que o suspense é o tipo de, tipo, look que você vai ficar com medo, mas... tem essa pegada de suspense e, cara, é bem legal. A trama, o desenrolar dela é toda muito, muito bem construída, os personagens são bacanas, os atores que no começo eu acho que eles atuam mal, no final eles estão bem pra caralho, na primeira temporada. Então eu gosto muito. Eu acho que a única coisa que não é tão foda é o inimigo deles, que ele sempre parece meio que inimigo do Chaves, porque eles sempre conseguem derrotar, vamos dizer assim. Entre aspas, né? Sempre entre aspas. Mas bem, vale a pena. Vale a pena. O seriado tem a primeira temporada completa na Netflix. E é isso. Nowhere Boys, Garotos de Lugar Nenhum. Essa é minha indicação. Eu dou 4.2. Acho que não chega a ser 4.5. Mas ele é bem legal. 4.2 Batman Feira da Fruta. Não sei se o Luke viu. Nem sei se ele vai ver. Não vou ver. Não vai ver. Por quê? Ficou com medinho? Tô com medo. Ficou com medinho, né? Sempre tem medo. Mas é isso. É bem legal, assim, o seriado. Vocês têm alguma coisa a falar, Luke? Faltou aqui, a gente cometeu esse sacrilégio, a gente faltou a melhor música de todos os tempos, a música que dá o som das nossas vidas, eu diria. Que é Entrei na Feira da Fruta. Cara, é verdade. Entra na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. É a música que começa e nunca termina nos nossos corações. Nunca, jamais, cara. Como é que a gente podia... A gente tava cometendo sacrilégio, cara. Muito bem lembrado. Pô, esse podcast é um podcast sobre Batman Feira da Fruta, em que a gente nem falar de Feira da Fruta. Não, não pode. Absurdo, absurdo. Mas Feira da Fruta e Feira da Fruta A. Feira da Fruta e Feira da Fruta A. Você é um garoto ainda. Bem, algum outro sucesso final? Eu fiquei esperando entrar He-Man no Netflix. Eu tinha lido em algum lugar que ia entrar nesse primeiro de setembro. Não entrou. O He-Man do Dolph Lundgren? Mestres do Universo, exatamente. Falaram que ia entrar. Eu fiquei esperando. Tem o justiceiro dele, não tem? Se não me engano, tem, cara. Não sei. Eu sei que entrou aí Vingadores, entrou Batman Begins. Pela primeira vez na vida eu vou ver o começo do Batman Begins, que eu nunca vi o começo do Batman Begins. Então, é isso. Veja aí Batman Feira da Fruta. É isso. Também não tenho muitos recados. Só dizer para quem curte lá o Sobre Músicas e Animes, ouvir a última edição, porque a gente está fazendo uma espécie de votação. Na verdade, está pedindo para o nosso público ouvinte nos ajudar a construir a edição 50 especial. Tem a edição 50 e vai ter a edição 50 especial do Sobre os Animes, que vai ter o especial das 50 primeiras edições, os melhores momentos, 50 primeiras edições. E vocês podem ajudar a gente indicando lá qual edição que vocês mais gostaram e que música vocês acham que faltou nessa edição. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo. Espero que quem começou a escutar a gente com a Steven Universo não fique triste, porque a gente não vai falar sempre, né, de animação. A gente não fala sempre disso. Mas espero que... A gente provavelmente só vai falar de Steven Universo de novo quando acabar essa temporada aí em setembro. Provavelmente a gente deve comentar alguma coisa. Ah, não, a gente é verbo, certo? Se tenho certeza que quando sair o próximo episódio, ou eu ou você vamos falar, cara. É, vamos ver. Porra, eu falo de quase todo episódio quando eu saio de Gravity Falls, cara. Aliás, Stand By pra prefeito, hein? Só digo isso. Só digo isso. E bem, até mais. Falou.